tenho um curso de psicologia e um outro de ginecologia. Sou doutorado em engenharia, especializado em vulcanologia. Sou psicólogo de coisas, aplico a terapêutica. Sociólogo de coisas, aplico a hermenêutica. Falo-lhes aos ouvidos, falo muito baixinho. Elas soltam gemidos, gemem devagarinho. Apareço para analisar os problemas com muito vagar. Psicologia da profundidade é a área da minha especialidade. Sou psicólogo de coisas, aplico a terapêutica. Filósofo de coisas, explico a hermenêutica. Quando a tia espirra, quando a mãe assobia, a irmãzinha suspira, a avó dança ou vira. Coro a melancolia, como se por magia, e os recalcamentos, e sem medicamentos. Apareço para analisar os problemas com muito vagar. Psicologia da profundidade é a área da minha especialidade. Sou psicólogo de, sou psicólogo de, sou psicólogo de, oh, oh, oh, oh. Sou psicólogo de, sou psicólogo de, sou psicólogo de, oh, oh, oh, oh. Falo-lhes aos ouvidos, falo muito baixinho. Elas soltam gemidos, gemem devagarinho. Tenho um curso de psicologia.